deixa eu ouvir. Eu não controlo a minha raiva e falo qualquer coisa que te faça só ficar aqui. Doeu, eu sei, em mim também. Mas dá pra admitir que nada por aí tem tanta graça assim, meu bem. Então, deita no meu peito, volta atrás sem jeito. Finge, você finge que não vê. E quando eu disse eu te odeio, amor, foi modo de dizer. Pensa duas vezes, passa na minha frente, a gente se entende sem querer. E quando eu disse eu não volto, amor, foi modo de dizer. Que saia no jornal que com essa idade ficou meio tarde pra ser tão sentimental. Mas eu não posso evitar, se eu nunca aprendi o amor e tudo que chegou no fundo. Tarde demais pra mim. Deita no meu peito, volta atrás sem jeito. Finge, você finge que não vê. E quando eu disse eu te odeio, amor, foi mudo de dizer. Pensa duas vezes, passa na minha frente, a gente se entende sem querer. E quando eu disse eu não volto, amor, foi mudo de dizer. Eu não volto, amor, foi modo de dizer.